So we can start, We can start, yes. So this morning we have explained the five objects for purification of the conduct. Então, pela manhã, nós explicamos os cinco objetos para purificação da conduta. In order to attain the highest reality, we have to purify our conduct. Então, para obter a realidade mais elevada, nós precisamos purificar a conduta. The more we progress on the path, the more sensitive we become to the impurity of our conduct. Quanto mais nós progredimos no caminho, mais sensíveis nós ficamos a essas impurezas de conduta. So, this purification of the conduct is actually the path of liberation. There is no path of liberation without the purification of the conduct. Então, a purificação da conduta é o caminho, de fato, da libertação. Não existe libertação sem a purificação da conduta. But the purification of the conduct cannot become really successful without the skillful means. Só que essa purificação da conduta, ela não pode ser bem sucedida sem os meios habilidosos. So, the next five objects, they are the means for attainment of the purification of the conduct. Então, os próximos cinco objetos são os meios para a obtenção da purificação da conduta. For the path of the arahat, skillful means for purification of the conduct is the meditation on the selflessness, is the meditation and attainment of the selflessness, and selflessness of the pudgala, of the person being in the front. No caminho do Arahant, os meios habilidosos para a purificação da conduta são a meditação e a obtenção do não-eu, da pessoa que está na frente. So, the path of the Arahat emphasizes the pudgala nairatmya, that means the selflessness of the person, of personality. Então, o caminho do Arahant dá ênfase a Budgala Nairatga, right? Nairatmya. Nairatmya. Okay. Que é essa, esse não, não eu da pessoa. The path of the bodhisattvas, which is based on the transcendental wisdom, is based on the selflessness of the phenomena, the dharma nairatmya. Então, o caminho do bodhisattva, baseado na sabedoria transcendental, ela é a selflessness, eu estou traduzindo como não eu, dos fenômenos. Budga, Pali, what's the name? In Pali, this is a Sanskrit term. Ah, Sanskrit, okay. Dharma. Nairatmya. Dhamma anatta. Dhamma anatta. Tá, ele falou os termos em sânscrito. Em sânscrito é Dharma Nairatmya. Yes, correct. No problem. So, this is very much connected with our understanding of Yogacara. Isso está diretamente conectado ao nosso entendimento de Yogacara. According to the Yogacara, the disciples cannot attain deep understanding of the Dhamma Anatta or Dharma Nairatmya. This is not the idea of Madhyamika. This is the idea of the Yogacara. Então, de acordo com o Yogacara, os discípulos eles não podem obter compreensão profunda do Dharma Nairatmya. É isso. So, this is the emphasis of Yogacara, not of the Madhyamika. Do not então, essa é a ênfase do Yogacara e não do Madhyamika. According to Madhyamika, the disciples also actually realize the Dharma Nairatmya. Então, de acordo com Madhyamika, os discípulos também realizam, chegam ao Dharma Nairatmya. But they do not have the perfect skillful means to use it for the benefit of oneself and others equally. Mas eles não têm os meios habilidosos perfeitos para usá-los, para usar isso em benefício próprio e benefício dos outros. So, according to Yogacara, it is very important to understand these images in the mind, they are the source for grasping to the dharmas. Então, é muito importante entender, de acordo com Yogacara, que essas imagens na mente são a fonte dos apegos aos dharmas. So, one has to penetrate deeply the non-existence of the real images appearing in the mind. Então, a pessoa precisa penetrar profundamente na não existência das imagens na mente. So, to say, transcending the images is the aim of the Yogacara meditation. Então, quer dizer que transcender as imagens é o objetivo da meditação no Yogacara. So, through understanding the mind, one transcends the innate tendency to see self-existent nature in the images. Então, entendendo a mente, nós transcendemos a tendência inata de considerar as imagens como autoexistentes. So, as long as we do not penetrate the falsity of the images of the mind, we, so to say, cannot realize the Dharma Nairatmya, the non-dual nature of our experience. Então, enquanto não penetrarmos a falsidade das imagens na nossa mente, nós não vamos conseguir alcançar Dharma Nairatmya. So, now we are at the chapter dealing with the practice of the disciples. So, the five objects for realization of skillful means are the objects for realization of the selflessness of the person, of the Pudgala Nairatmya. Então, agora a gente está entrando no capítulo das práticas dos discípulos, então os cinco objetos dos meios habilitosos para se obter a purificação da conduta são a compreensão do não eu das imagens. So, do Budgala Nairatmya. Okay. So, what are the five objects skillful means for realization of the selflessness of the person? Então, quais são esses cinco meios habilidosos para a realização do não eu da pessoa? They are similar to the so-called objects of wisdom you will find in the Visuddhimagga. Eles são similares aos chamados objetos de sabedoria que você encontra no Visuddhimagga. According to Theravada, in order to practice Vipassana, you first have to understand the objects of wisdom, the jnata parinya, called in Pali. Então, de acordo com Theravada, para praticar Vipassana, você precisa primeiro entender o objeto, the object of wisdom. Of wisdom. Precisa primeiro entender o objeto da sabedoria. Only when you penetrate these objects of wisdom, you can penetrate the impermanence of objects. Apenas quando você consegue penetrar nesse objeto, você consegue penetrar na impermanência dos objetos. Because what we usually see are concepts, and the concepts look like they do not change, or they do not change quickly. E porque o que nós conseguimos ver são os conceitos, e os conceitos, eles aparentam não mudar ou não mudar rapidamente. What we see, a person, a table, a house, they look more or less the same today, and they will look more or less the same tomorrow. Então, quando a gente olha para uma pessoa, uma mesa, uma casa, elas se parecem mais ou menos amanhã da mesma forma que estão se parecendo, que aparentam hoje. So, we have the impression that these objects, they are something really standing. Então, a gente tem a impressão que esses objetos estão realmente parados. So, in order to get out of this misconception, one has to study the objects of knowledge. Então, para sair dessa concepção errônea, nós temos que estudar os objetos do conhecimento. So, in this tradition, the first object is the aggregates, the five aggregates. We will find it in our meditation on the breath also. Então, nessa tradição, o primeiro objeto são os cinco agregados, que também nós vamos encontrar na nossa respiração, sobre a respiração. You may have learned already the five aggregates. Everybody learning Buddhism will come across them. It's the form, the sensation, the perception, the will formations, and the consciousness. Então, todos que estudam budismo já se depararam com esses cinco agregados, que são a forma, as sensações, a percepção, as formações mentais e a consciência. They are, so to say, the content of our experience in the world. Eles são, assim por dizer, o conteúdo da nossa experiência no mundo. According to Buddhism, and Buddhism emphasizes very much, first we have to penetrate our experience in the world, then we can not be mistaken about the highest reality. Então, de acordo com o budismo, ele ensina que nós precisamos primeiro penetrar na nossa experiência no mundo, para depois perceber a realidade mais elevada. So our real experience in the world are the five aggregates. Beside the five aggregates, there is nothing we can grasp. Então, a nossa real experiência no mundo são, de fato, cinco agregados. Fora os cinco agregados, não tem nada no qual nós podemos nos agarrar. So the aggregate of form is what the self wants to grasp. Então, o agregado da forma é aquilo no que o eu quer se agarrar. It wants to grasp it because it wants to enjoy the sensation, the aggregate of sensation. E ele quer se agarrar porque ele quer gostar, né, do se regozijar com as sensações, que é o outro agregado. So the sensations is what the self wants to enjoy. Então as sensações são aquilo que o eu quer aproveitar. It wants to enjoy them because of the perception, rather misperception. Então ele quer aproveitar essas sensações por causa da percepção, ou melhor dizendo, da falsa percepção. Percepção errônea. And in order to enjoy them, it needs the will and the will formations. Otherwise, it cannot enjoy anything. E para aproveitar as sensações, ele precisa da vontade e das formações mentais. Pelo contrário, não dá para aproveitar. Because these formations, they lead the mind to the object. Porque essas formações, elas guiam a mente para o objeto. And the consciousness is the essence of the self. The self identifies itself most easily with the consciousness. E a consciência é a essência do eu. O eu principalmente se identifica com a consciência. But the consciousness cannot appear as such, because consciousness means differentiation, without the other aggregates. And this is most important thing to understand in order to understand dependent origination. Mas a consciência, ela não consegue surgir, aparecer sem os outros agregados, porque a consciência é diferenciação. Então é muito importante entender essa lógica nos cinco agregados. But that consciousness is, of course, the worldly consciousness. Só que essa consciência, claro, é a consciência mundana. Now, what is the consciousness which does not grasp and enjoys the object? That consciousness is difficult to describe. Mas qual é aquela consciência que não agarra, que não se regozija com o objeto? Essa é muito difícil de descrever. Please try to study yourself the mind which does not grasp anything. It is still the mind, but it is not the mind in the sense we understand it. Então, por favor, tente estudar por si próprio aquela mente que não agarra. Ela é ainda a mente, mas não é aquela mente da forma que conhecemos. This experience is very important for understanding the Mahayana meditation. E essa experiência é muito importante para se entender a meditação Mahayana. So we have the aggregates. If the aggregates not enough to understand the selflessness of our experience, next object are the basis. Então nós temos os agregados. Se os agregados não forem o suficiente para entendermos o não eu da nossa experiência, aí entramos nas 16 bases, aspectos. The eye cannot experience anything without the color. The mind cannot experience anything without the mental object. So these are the bases, the ayatanas. Os ayatanas, desculpa, eles falou sem os sentidos nós não conseguimos nos aperceber dos agregados. Então os olhos não sem os olhos não conseguimos ver as cores, sem os ouvidos não conseguimos ouvir os sons. The third are the elements. O terceiro são os elementos. Here we mean 18 elements. Aqui nós falamos em 18 elementos. When you study Buddhism, you will see actually there are many, many other elements, but the 18 elements are specially designed for the contemplation of the selflessness. E se você, quando você estuda budismo, sabemos que tem muito mais do que esses 18 elementos, mas esses são os 18 pensados para a contemplação do não-eu. So, the elements, very easy, there is I, there is the form, and there has to be the visual consciousness in order to contemplate the form. Então, nos 18 elementos, nós temos os olhos e temos a forma, e precisamos da consciência visual para distinguir a forma. Similarly, there is the mental organ, there is a mental object, and there has to be mental consciousness to contemplate the mental object. E da mesma forma, existe um objeto mental e nós precisamos de consciência mental para entender esse objeto. When we contemplate these three, we can also get to the contemplation of the dependent origination. Então, quando nós contemplamos esses três, nós também podemos chegar na contemplação da originação dependente. And when we contemplate the dependent origination, we can also contemplate on the base of dependent origination what is possible and what is not possible. E quando nós contemplamos na originação dependente, nós também podemos contemplar na base da originação dependente do que é possível e do que não é possível. Because we don't understand the dependent origination, we always tend to do things without understanding what is possible and what is impossible. Então, por não entendermos a originação dependente, temos a tendência de sempre fazer, de não saber discernir aquilo que é possível e aquilo que não é possível. So we are, so to say, victims of all kinds of inconveniences because we don't understand what is possible at the moment and what is not possible. Então a gente acaba sendo vítima de todo tipo de inconveniência por não entendermos naquele momento o que é possível, o que não é possível. So, all this leads us to the understanding that there is no I, which is the master of the situation. Então, tudo isso nos leva à compreensão que não existe um eu, o que é a maestria da situação. So, these are the skillful means for realization of the selflessness of the person. Então, esses são os meios habilidosos para a realização do não-eu da pessoa. To achieve the purification and the skillful means for selflessness, we need worldly meditation and supramundane meditation, two kinds of meditation. E para se chegar nesses meios habilidosos, nós precisamos de meditação mundana e meditação super sobre-humana. Supermundana. The aim of the mundane meditation is to get rid of the grossness. Grossness means daushtulyam, very important word in yoga also. The aim of yoga, same aim of yogacara, is to transcend the grossness. Então, na meditação mundana, o objetivo é se libertar, se livrar da do grossness, me fugiu agora, do grosseiro, né, do grosseiro. Então, esse também é o objetivo do Yogacara, que é transcender esse grosseiro, que ele usou o termo Daustulyam, que é um termo muito importante. You will find also this idea dutula in the Pali canon. E você vai também encontrar essa ideia dutula no cânone Pali. According to the Yogacara, unless you become Bodhisattva Buddha, you cannot completely eliminate the subtle daustulyam, subtle grossness. E de acordo com o Yogacara, a não ser que você seja um Bodhisattva Buda, Buda Bodhisattva, você não tem como eliminar a sutil natureza grosseira. So, in this sense, even an arahat has very, very subtle kind of grossness, which is almost unperceivable, but it is still grossness. Então, mesmo um arahant, ele vai ter um resíduo mais grosseiro, mesmo que sutil, mesmo que quase que imperceptível. Even a very advanced bodhisattva still has this subtle grossness. Até o bodhisattva muito avançado tem esse resíduo grosseiro mais sutil. Only the perfectly enlightened Buddha is free from grossness. Então só o perfeitamente iluminado Buda vai estar livre desse grosseiro. So, that is why even in Pali canon you will find the same. When one sees the Dharma, one sees the Buddha. When one sees the Buddha, one sees the Dharma. Então, mesmo no cânone Pali, você vai ver essa noção de quando você enxerga o Dharma, você enxerga o Buda, e quando você enxerga o Buda, você enxerga o Dharma. So, why? Because only the perfectly enlightened Buddha is Dharmakaya, is the body of the Dharma. Por quê? Porque apenas o Buda completamente iluminado é Dharmakaya, é o corpo de Dharma. So, the ultimate reality for most of the Mahayana schools is actually the Buddha reality. There is no other reality. Então, nas escolas Mahayanas, a realidade de última é a realidade Buda. Não existe outra realidade. All the other realities, they are skillful means for realizing the only reality. This is a teaching of many Mahayana sutras, especially the Lotus Sutra. Todas as outras realidades, elas são apenas meios habilidosos para se atingir essa realidade última. Esse é o ensinamento de muitas das escolas Mahayanas, inclusive do Lotus Sutra. So, they are, I have mentioned two meditations, worldly meditation and the supramundane meditation. Então, eu mencionei duas meditações, a meditação mundana e a meditação supermundana. The mundane meditation for abandoning the grossness is with objects you can grasp, like a breath, like the impurity of the body, and so on. A meditação mundana, ela se concentra em tentarmos abandonar objetos que nós conseguimos agarrar, como, por exemplo, a respiração. So, when we succeed in the meditation on the breath, then we will remove the grossness of the mind. And to great extent also grossness of the body, because mind and body, they're closely related. Então, quando nós somos bem-sucedidos na meditação, na respiração, nós conseguimos remover o grosseiro, a natureza grosseira da mente e também do corpo, já que os dois estão intimamente relacionados. But do not be confused when we speak of grossness of the body. Actually, what is meant is grossness of the mental factors by means of which we are experiencing the body, not the body as the outer form. Então, é muito importante não confundir o grosseiro do corpo com que na verdade é o grosseiro dos fatores mentais pelos quais nós experienciamos esse corpo. So many people are confused about that, because when we speak of subtlety, we also refer to the subtlety of the mental factors rather than the subtlety of the physical body, which is the object of these mental factors. Então, quando nós falamos em sutileza, isso é muito importante, porque quando falamos em sutileza, também estamos falando nos fatores, na sutileza dos fatores mentais, e não na sutileza do corpo físico. In Buddhism, the word body has a similar meaning like the aggregates. It means many things together. Então, no budismo, a palavra corpo, ela tem muitos significados, significa muitas coisas. So, this physical body is also many, many things together. The mental body is also many, many things together. Então, esse corpo físico são muitas e muitas coisas reunidas, e o corpo mental também são muitas e muitas coisas reunidas. So there is no one body and no just one mind. There are many, many things making one mind and many, many things making one body. Então não existe um corpo e também não existe uma mente. São muitas, muitas coisas que formam um corpo e muitas, muitas coisas que são a mente. So when we get old, and some of us are on the way, then we will definitely feel the grossness of the body. Even the Buddha cannot avoid it. Então, quando nós envelhecemos, e muitos de nós estamos no caminho, nós definitivamente vamos perceber a natureza mais grosseira do corpo. Não tem como a gente evitar, nem o Buda consegue evitar. But because of the correct use of mental factors, we will not experience it as something which is really a disaster. Mas com o uso correto dos fatores mentais, nós não vamos experienciar isso como algo trágico. Many of us, especially in our modern age, are completely frustrated by this process of aging. Process of aging is very fearful. Muitos de nós, na era atual, estamos muito preocupados com esse processo do envelhecimento que amedronta muitos. The more we cling to the aggregates, the more frustrated we become. E quanto mais nós nos apegamos aos agregados, mais frustrados nós ficamos. So this is where the purification of conduct and skillful means come into the picture. Então é aqui que a purificação da conduta e também os meios habilidosos entram em cena. So we have said the worldly meditation with the object we can grasp is for attaining, getting rid of grossness and attaining subtleness. Without the subtleness of mind, we cannot meditate. Então, nós falamos que a meditação é mundana no objeto, num objeto que podemos nos agarrar, ela serve para nos libertarmos da grosseira, do grosseiro e chegar na sutileza. Sem sutileza da mente, nós não conseguimos seguir em frente. So, this subtleness in Sanskrit is called prashrabdi, in Pali, pasadi, very important word. Então, outra palavra muito importante é prashabdi, que significa essa sutileza da mente. Without the, according to the Yogacara, without the prashrabdi, we cannot connect the meditation for appeasement, shamatha, and meditation for insight, the vipassana. Então, sem prashrabdi, segundo o Yogacara, não conseguimos conectar as duas meditações, shamatha e vipassana, a da tranquilização e do insight. So, according to Yogacara, unless we have subtleness, we are not really meditating shamatha, we are not really meditating vipassana, we are, so to say, preparing for the meditation of shamatha and meditation of vipassana. We are not really in it, we are adopting to it. Então, de acordo com Yogacara, se não tivermos essa sutileza, nós não estamos realmente praticando shamatha, não estamos realmente praticando vipassana, mas sim nos preparando para essas meditações, para essas práticas. This is a concept very closely related to yoga indeed. So, those of you who study yoga should be very well aware of it. Então, esse é um conceito muito intimamente relacionado ao yoga, então todos vocês que estudam yoga devem estar familiarizados com isso. According to the Theravada commentaries, we can really unite, I have mentioned before, shamatha and vipassana into one, only when the ultimate reality is the object, when the nirvana is the object. Então, de acordo com Theravada, nós podemos unir shamatha e vipassana apenas quando a realidade última for o objeto. This is very significant to understand. Isso é muito importante de entender. In the Dhammapada, you have the verse nati jhanam apanyasa nati panya ajhanasa yasa jhanam cha panya cha so nibhanasa santike. There is no dhyana without wisdom, there is no wisdom without dhyana. One who has both dhyana and wisdom, he is near nirvana. Então, no Dhammapada, Bhante disse aí os versos, não existe dhyana sem sabedoria, não existe sabedoria sem dhyana. Então, quem tem ambos está próximo ao nirvana. The commentaries explain that actually this jhana mentioned is the object of this jhana is the emptiness, is desirelessness, and is the selflessness. Então, de acordo com os comentários, o objeto do dhyana é a vacuidade, o não desejo e também o não eu. These are called the three doors of deathlessness, of the amata amrita. The three doors of deathlessness. Essas são consideradas as três portas da não-morte. So, if you want not to die, if you want to live or die in Nirvana, very difficult to say if we die or live in Nirvana. Nobody knows unless one is there. You have to have these three objects. Então, se você não quiser morrer, ou quiser morrer no Nirvana, difícil saber se nós vivemos ou morremos no Nirvana, é necessário ter esses três objetos. So, when you have this experience, you become Arya, you become the noble person. E quando você tem essa experiência, você se torna Arya, você se torna a pessoa nobre. You become Arya because you are not anymore Putujana. The Putujana is the one who holds to these five aggregates as the self. Então, você se torna Arya por não ser mais Putujana, que é alguém que se apega a esses cinco agregados. In Pali, this word putu has two meanings. Em Pali, essa palavra putu tem dois significados. It has the meaning of bright and it has a meaning of separate. Pritak, in Sanskrit. Então, tem o significado de bright as like clear? No, like wide. Like, wide, tá. Big. Big and the other meaning, sorry? Separate. Separate. Então, tem o significado de grande, de largo e também de separado. So, as long as you don't experience the highest reality, you consider yourself separate and your defilements are white. Então, enquanto você não atingir a realidade última, você se considera separado e os seus as suas aflições são vastas, são muitas. Mm-hmm. So, they are vast because you have the view of self in the aggregates. E elas são vastas porque você tem enxerga o eu nos agregados. This view is very, very obstinate. E esse olhar é muito obstinado. That's why the learning meditation is not easy. Então, é por isso que aprender essa meditação não é fácil. So, the difference between the one who is enlightened and the one who is not enlightened is that the enlightened person has defilements, but does not connect them with the real self. The non-enlightened person connects them with the real self. So, they last for a long, long time. Então, a diferença entre uma pessoa iluminada e uma pessoa não iluminada é que a pessoa iluminada, ela tem aflições, mas que não a conectam com o eu real. E a pessoa não iluminada, ela vai ter essas aflições durante muito e muito tempo. So, Yogacara has emphasis, the Abhidharma Kosha has emphasis, that the four noble truths, the truths are not noble, but they are noble for those who actually see them. Então, disse que as quatro nobres verdades, elas não são nobres, elas são apenas nobres para aqueles que as enxergam como elas são. The four noble truths are not noble, but the persons who see them, he becomes noble. Então, as quatro verdades, elas não são nobres, mas a pessoa que as enxerga se torna nobre. So, the four noble truths, they are the objects of the supermundane path. Então, as quatro nobres verdades, elas são o objeto do caminho sobre mundano. Without realizing them, we, so to say, we consider ourselves as a separate being, and our defilements will be very significant. Então, sem realizar essas quatro verdades, nós nos consideramos um ser separado e as aflições. Can you hear me? No, the contact is not good. Yeah. Okay. No. Yes. Now the sound now, is clear. Yeah. Okay. Yeah, we are in the mountains, and the signal here is not ideal. So we have to practice kshanti. Practice. Então nós estamos. Endurance. Eles estão nas montanhas e o sinal não é muito bom, então nós temos que praticar Chanti, que é a resiliência, paciência e resiliência. So, the object of the supermundane path is the Four Noble Truths. Então, o objeto do caminho super sobre mundano são as quatro nobres verdades. Because the one who realizes them becomes a noble person. Porque aquele que realizá-las, que percebê-las, vai se tornar uma pessoa nobre. Now, as far as the bodhisattva or transcendental wisdom approach is concerned, they add to this wisdom something. Otherwise, they won't be necessarily connected with transcendental wisdom. Então, na linha da sabedoria transcendental do Bodhisattva, é acrescentado algo a essa sabedoria, pois senão não seria considerada transcendental. Transcendental wisdom means that this reality, which is not created, which is the realized through emptiness, through desirelessness, through selflessness, that reality is actually the only true reality. There is no other reality. Então, a sabedoria transcendental, ela significa que essa realidade que não é criada pela realização por meio de vacuidade, de não desejo e de não eu, ela é a única realidade possível. Because it has never been created, it has never been formed, so it must be always there. Então, por ela nunca ter sido criada, por ela não ter sido formada, ela tem que ter estado ali sempre. So, actually, the realization of the Four Noble Truths, as far as the Bodhisattva path is concerned, must lead to the realization of the one truth, one ultimate truth. Então, a realização das quatro nobres verdades, ela tem que encaminhar, tem que atingir essa verdade última, verdade única. The two truths, four truths, many truths, they are only the means for understanding this one highest incomparable truth. Então, as duas verdades, as quatro verdades, todas as verdades, elas só servem para nós percebemos essa única, mais elevada e incomparável verdade. This is the message of the Transcendental Wisdom Sutras, which are the base for the understanding of the Bodhisattva path. Então, essa é a mensagem da sabedoria transcendental, Sutra da sabedoria transcendental, que é a base do caminho do Bodhisattva. Buddha has taught this Transcendental Wisdom Sutra to the Arahats, mostly. And this is not by chance. O Buda ensinou esse Sutra da sabedoria transcendental para os Arahants, e isso não foi por acaso. Because since they have realized the selflessness of the person, it is not so difficult for them to realize the selflessness of everything in our experience. Pois já que os Arahants perceberam o não eu da pessoa, é muito mais fácil perceber também o não eu de todas as coisas. So this is also very much emphasized in the scriptures of the Yogacara. Isso também é muito enfatizado nas escrituras do Yogacara. This one single ultimate reality can only be realized in the mind. E essa única última e realidade, ela só pode ser percebida na mente. So now we have all the 16 objects for meditation described in the Yogacara Bhumi Shastra in the Shravaka section. Então agora nós temos todos os 16 objetos para meditação descritos. The first is the shamatha object, which is the non-differentiated image. Então, primeiro é o objeto de shamatha, que é a imagem não diferenciada. Second is the object of vipassana, which is a differentiated image. Segundo é o objeto de vipassana, que é a imagem diferenciada. When you have penetrated the non-real nature of these images, you have penetrated the limit of reality. Então, quando você penetrou essa natureza não real das imagens, você penetrou, you penetrated the limits of the reality. Os limites da realidade. Você penetrou os limites da realidade. The limits of reality is as far as one can go and the suchness of that. Os limites da realidade são o mais longe que alguém pode chegar da talidade. As far as one can go in the worldly experience are these objects of wisdom described, the aggregates and so on. E o quão longe alguém pode chegar são esses descritos, os agregados. It also includes the jhanas, and it also includes all the skillful means one needs in order to realize the ultimate reality. E isso também inclui os jhanas e também os meios habilidosos que ajudam a perceber, a realizar a realidade última. Then you have the tathata, the suchness. All this is in the frame of the suchness. The suchness emphasizes the non-dual existence of this. E isso tudo está na talidade que explicita a não dualidade, a natureza não dual. When you have penetrated this third object, the limits of reality, then you can become a Buddha. That means karya nishpati. You have done what is to be done. E quando você tiver penetrado esse terceiro, os limites da realidade, então você se torna um Buda. So you have done what is to be done, then there is nothing that remains. E você fez, né, quando você chega, penetrou nesse terceiro, no terceiro limite da realidade, você fez o que tinha que ser feito, não há mais nada a fazer. For the Yogacharin, the liberation of the Arahat is also the real liberation. So these are the three liberations, they are all real. E para o Yogacharin, todas essas três são as três libertações e elas são todas reais. So these three yanas, three vehicles, they were taught by the Buddha, and they are all real. They all lead to the attainment of a state that everything that is to be done is done. Então esses três veículos, eles foram ensinados pelo Buda e são os veículos para se atingir esse estado em que você fez tudo o que tinha que ser feito. Everything is done what is to be done as far as the discipline of disciples, as far as discipline of the Buddhas for themselves, and as far as the discipline for the Bodhisattva Buddhas. So the three vehicles are real for Yogacara. Então, fazer tudo aquilo que tinha que ser feito vale na disciplina para os discípulos, para os Budas e também para os Bodhisattvas. So that much for today, and in the evening we will come back to the breath and we will keep these things in the background to understand better what our text is explaining. Então, isso é tudo por agora. À noite nós vamos nos focar de novo na respiração com todos esses aprendizados como pano de fundo. Ok. Thank you very much, Bhante. Hasta luego, Luigi. Hasta luego. Até logo. Até logo, até logo. Yes, that's it. Well done. Thank you. Obrigado. Até logo. Até logo. Obrigado. Tchuss. Obrigado. Obrigado. Tchuss.